história aconteceu numa vila do interior. O casal tinha uma filha, era linda como a flor. Mas um dia inesperado, a rua ela atravessou. Um carro em grande corrida roubou-lhe a sua vida. Jesus para o céu levou. Em desespero, sem poder se conformar, perderam aquele tesouro que era a alegria do lar. Ergueram uma capela, sempre com flor enfeitada, porém a dor não passava. Ainda ficava lembrando da filha amada. Mas Deus Todo-Poderoso é Pai e sabe o que faz. Após um ano certinho da nova alegria aos pais, duas prendinhas queridas de uma só vez mandou. Nosso Deus é bom demais, recompensa os próprios pais daquela que ele é que os pais não devem se revoltar. Quando Deus nos tira algo, sempre em dobro vai mandar. Ele é dono de tudo, vejam bem como é que é. Nós manda um momento triste, com força a gente resiste.